perdedor, irmão, não é aquele que perde a luta, e sim aquele que desiste de vencer a guerra. A misericórdia é dada para quem se enxerga por dentro, vê as imperfeições, vence a si mesmo e se permite ser encontrado por Deus. Fui encontrado na hora da partida, e minha oração foi ouvida. Vendo a coroa retornar com lágrimas do culto, e os parceiros a conquistar, nada mais que o luto. Clamei sem fim, li o que estava escrito, ouvi o sim, ganhei o veredito. Que Deus é um miserável, não negou o amor, sentiu a minha dor, eu não esperava, Senhor. Agora eu receber o teu perdão, cumprindo o proferido em João. Eu entendi, me entrego, e que o meu ego não me deixe cego. Aqui eu sossego em ti e me apego, onde o sucesso faz que muitos se percam e os filhos se esqueçam de ti. Que meus pecados não me deixem sem tua paz, me refaz sem mais misericórdia, Pai. Distante é desgastante, impressionante o levante, será que é o bastante? Insistente, vejo em frente quem mente. Sinceramente, mantenho livre minha mente. Somente se sente seguro quem tem o que lhe faz ser alguém, libertador de quem nos faz refém. A rocha onde firmo os meus pés, em horas cruéis, palavras fiéis me livram do revés. Eu tenho posto nele a confiança. Situações querem ofuscar a esperança. Não perco o foco, a verdade eu não troco. Com Deus fiz um voto, servir e honrar, e atrás eu não volto. E ainda que a lágrima insista em rolar, a minha caminhada não vai se esgotar. Se de forma errada alguém questionar, eu não vou me calar. Mesmo que o dia mal venha, eu confiarei. Se angústia me cercar, juízos, dificuldade, incredulidade, instabilidade, incapacidade. Mudou minha verdade, deu dignidade. É matemática, divisões e somas. Cristo me faz forte no final das contas. Mesmo distante de casa, estou perto dos meus. Em meio às multidões, vejo a face de Deus. Aquece a minha alma quando tiver fria. Preenche cada espaço se tiver vazia. Confronto reto, direto, me vejo no espelho. Se quebra o intelecto e dobra o joelho. É nessas horas que o mundo desaba, a força acaba e Deus não se afasta. Eu fico sem fala, escorrem as águas, rejeito as mágoas e sua misericórdia basta. Mesmo que um dia mal